Para o programa Notícias da Manchester, desta quinta-feira, hoje dia 4 de abril de 2013. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. Violência avança sem freios na capital. Diário da Manhã. Governo do Estado entrega viaturas e caminhões. Jornal Agora. Justiça garante aluguel por atraso na entrega de imóvel. O Globo. Ajustes na nova lei. Dívida do INSS de domésticas pode ser anistiada. O Estado de São Paulo. Comissão acata a proposta de Feliciano e fecha sessões. Correio Brasiliense. Teste contra dengue em apenas 10 minutos. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, não só o governo, mas os comerciantes, os empresários, a sociedade brasileira, de uma forma geral, está preocupada com o rumo que vai tomando a economia no país. Não há a menor dúvida. Apesar do governo eliminar impostos em algumas mercadorias, mas mesmo assim a inflação já mostrou a sua cara. A desvalorização do real, principalmente em relação à cesta básica de alimentos, é uma preocupação, porque 70% da população brasileira, ela está preocupada com aquilo que vai se alimentar. Consequentemente, a inflação, o aumento do preço da mercadoria, da cesta básica, isso afeta a vida de todos os brasileiros. Nós já vivemos uma época assim, onde o cidadão saía de casa para ir ao supermercado e voltava depois de 2 horas, as mercadorias já estavam remarcadas. Era o cidadão comprando e a maquininha de reajuste de preço funcionando atrás. Isso é terrível, principalmente para quem vive de salário fixo. Aquele que vive de salário mínimo, por exemplo, ou dentro da questão salarial que tem reajuste uma vez por ano. Reajustar a mercadoria dia a dia, isso afeta a vida de todos. E esse é um grande momento para se discutir essa matéria. E causa também essa preocupação. Além da inflação, que está em alta, embora o governo queira amortizar essa informação, mas ela existe, e só quem vai ao supermercado ou às feiras para fazerem as compras é que sabem que as mercadorias sobem de preço semana a semana. Isso faz com que o seu salário fique desvalorizado, porque aumenta o preço do produto, mas não há o reajuste salarial e, consequente, ele compra menos mês a mês. Ainda temos a questão da indústria brasileira, que está em fase de recessão, que está diminuindo a sua produção. A indústria brasileira está diminuindo a produção. Isso é preocupante. Por quê? Porque se a indústria diminui a produção, significa que o comércio está comprando menos. Se o comércio está comprando menos, significa que a população está tendo menos dinheiro para gastar. E, consequentemente, isso há uma retração. E o principal prejudicado volta a ser o consumidor. Como? Principalmente com o desaparecimento da oportunidade de emprego. Se você tem uma população no Brasil que cresce ano a ano, gente que não tinha idade para entrar no mercado de trabalho o ano passado, mas que esse ano já ganhou essa idade e está desempregado. Aqui em Anápolis é um exemplo da quantidade de gente desempregada que tem, principalmente estudantes da cidade que vieram de fora. Estão estudando, procurando uma oportunidade de trabalho e não encontra com a condição de trabalhar. Isso é em função da retração do crescimento da economia. Se a economia não cresce, não é só falta de dinheiro no bolso do consumidor, não. Se a economia não cresce, é o fechamento de postos de trabalho. E isso afeta principalmente os mais jovens, que ainda não têm experiência de trabalho. Hoje, essa disputa é muito grande. E agora, para complicar a situação, vem a informação. Nós temos 20 milhões de aposentados no Brasil. 20 milhões de pessoas aposentadas. 70 mil, praticamente a metade, está dizendo que vai voltar ao mercado de trabalho, que quer voltar a trabalhar. E por ser gente experiente e que tem bastante conhecimento na área que lida, eles vão ganhar os empregos nas indústrias, no comércio, onde precisa do trabalhador, com mais facilidade do que o novo. Então significa que é uma concorrência normal, mas em compensação vai afetar a juventude brasileira. Eu estou falando isso porque isso merece a atenção de todos nós. Nós devemos estar preocupados com o Brasil, com aquilo que vai acontecer não só na nossa casa, mas que aconteça na casa do vizinho também. Porque o que adianta você estar bem e o seu vizinho estar mal? É preciso que haja uma sociedade onde todos se sintam bem e tenham pelo menos o direito ao trabalho, ao salário digno. Pois bem, enquanto isso acontece, a gente fica triste de ver uma manchete como esta hoje do jornal O Popular. Legislativo. Novo organograma da Assembleia Legislativa prevê 12 funções e uma diretoria a mais na Assembleia Legislativa. É a Assembleia criando cargos comissionados para entregar para apaniguados políticos, presidentes de partidos, enfim, ajeitar a vida de pessoas que, de uma forma ou de outra, ficaram desempregadas ou estão sem um salário muito alto. A Assembleia Legislativa cria cargos, prestem atenção, amigos, num Brasil em crise, a Assembleia Legislativa de Goiás cria cargos com salário de R$ 24 mil por mês. Uma resolução publicada no dia 8 de março muda o organograma e cria 12 cargos ou estruturas na Assembleia Legislativa. Ao menos 4 das novas funções lá na Assembleia, que tem status de diretoria, com salários de R$ 24 mil por mês. Um dos nomes escalados para compor a estrutura é o de Edivaldo Cardoso, que deixou a presidência do DETRAN em 2012, após ter conversas com Carlos Cachoeira reveladas na Operação Monte Carlo. Esse cidadão era diretor do DETRAN. Foi obrigado a entregar o cargo do DETRAN porque havia várias conversas gravadas pela Polícia Federal e nessas conversas elas não eram nada republicanas. Eram conversas particulares e que mostrava realmente que o Edivaldo estava num trabalho permanente para abrir as portas do governo do Estado ao grupo que comandou a Operação Monte Carlo. Por meio de resolução publicada no dia 8 de março, a Assembleia Legislativa de Goiás alterou o organograma da Casa, criando cargos com status de diretoria e salários de R$ 24 mil por mês. A nova estrutura da Assembleia é cercada de segredos. Deputados consultados afirmaram não ter conhecimento. E a direção da Assembleia insistindo em não cumprir a lei de acesso à informação, diz o Popular. Se recusou a diretoria a divulgar a tabela de salários. O Jornal Popular apurou informação junto a deputados e servidores. A resolução número 1416 estabelece 12 novos cargos e que vão de R$ 8 mil a R$ 24 mil por mês. E o Edivaldo afirmou que realmente foi convidado, já está trabalhando e vai receber R$ 24 mil por mês. Então, pelo amor de Deus, ué. Cidadão está envolvido na Operação Monte Carlo, não pôde dirigir o DETRAN, agora vai para a Assembleia Legislativa, ganhando R$24 mil por mês? Eu sempre aprendi que o crime não compensa. Mas do jeito que está aqui, parece que o crime está compensando. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Olha, gente, foi de um plantão atípico de ontem para hoje. Apesar das chuvas, 4 prisões de flagrantes foram realizadas pela Delegacia Geral da Polícia Civil. 4 pessoas foram para trás das grades. Mas vamos nos ater hoje ao dia de ontem. Uma quarta-feira terrível em Anápolis. A carnificina voltou. A matança continua em Anápolis, lamentavelmente. 2 pessoas perderam a vida de forma violenta, quase que no mesmo momento em que uma morria, a outra também era assassinada. O primeiro a morrer foi o Dione Alves Delmonde Batista, o Nanu, 21 anos de idade. Ele morreu na rua JP13, ali no Jardim Primavera. Estava na área de uma residência quando chegou o executor, atirou contra a nuca desse rapaz. Segundo informações de entendidos de arma, pode ter sido usado um revólver 357. Pouco depois, simultaneamente a isso, aconteceu outra morte. Mas antes, ainda a respeito do Johnny, era um usuário de entorpecentes. Segundo testemunhas ali do local, o proprietário da residência disse que ele ficava ali fazendo uso de crack. Estava com a perna machucada e, segundo informações, teria se machucado lá no aterro sanitário onde trabalhava como catador. Foi brutalmente assassinado pelas costas. Aqui não consta, por enquanto, nenhuma passagem desse rapaz pela polícia. Minutos depois do Filóstro Machado, vizinho bairro, dividido apenas pela GO, morreu Jaderson Borges Tavares, 21 anos de idade, um cadeirante que no dia 9 do mês de janeiro deste ano foi preso e autuado em flagrante. Foi levado para a delegacia juntamente com a esposa, Gabriela Regina Oliveira Lopes. Com ele, naquele dia, 9 de janeiro, foram encontrados cocaína, crack, uma pistola calibre 380, cerca de R$1.000 em dinheiro, segundo informações da própria polícia, proveniente da venda do entorpecente. Esse rapaz também foi brutalmente assassinado. A polícia acredita que o mesmo que matou o primeiro em ato contínuo achou também o segundo. No caso, o Jaderson, e executou. Lamentavelmente, o Jaderson ainda foi socorrido, né, mas lamentavelmente não resistiu e acabou morrendo. Já o primeiro, o Johnny, morreu no local aonde foi alvejado. E anterior a esse, mais um homicídio registrado agora no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Damião Andrade, esse rapaz, acabou sendo assassinado a golpes de pauladas. Segundo informações, ele morreu na casa de um homem de nome Moacir, ali no Jardim Calixto. Olha, esse homem era de Goiânia, estava em Anápolis na casa de amigos quando foi brutalmente assassinado. Então tudo isso foi parar na divisão de homicídios. É ou não é uma coisa de louco esse número de mortes violentas registradas em Anápolis? Gente, se passaram 3 meses completos, já estamos no quarto dia do quarto mês, 3 homicídios registrados em 4 dias. 55 homicídios registrados este ano. Eu vou cruzar o braço e vou achar que está tudo bem. Eu não posso concordar com isso. Não sei de onde vêm as forças. Eu sei que alguma coisa tem que ser feita para parar essa matança em Anápolis. E tivemos um fato lamentável ontem por volta das 20 horas, ali no Distrito Agroindustrial de Anápolis, um acidente envolvendo um Gol e uma van, onde fez como vítima fatal o Luiz Fernando da Silva Rosa, um rapaz de 19 anos, residente no Jardim Esperança. O comunicante foi o Luiz Guilherme. Ele contou na delegacia que é irmão da vítima. A vítima estava como carona em um veículo Gol quando bateu nessa van. A vítima, infelizmente, morreu na hora. O condutor do Gol, que não teve o nome divulgado da delegacia, foi encaminhado para o hospital de urgência, Dr. Henrique Santillo, mas não corre risco de morte. Vamos para o presídio, gente. Olha, um bom trabalho dos agentes carcerários. Eu sou muito crítico quando a coisa não está certa, mas também sei reconhecer quando o trabalho foi bem feito. Olha, o Dalton Cardoso de Melo, 121, o que é 121? É homicídio. E também um 57, roubo. Há 5 meses do presídio, ontem ele resolveu dar o pinote. O bom trabalho dos agentes, correram atrás desse rapaz e acabaram recapturando ele. Houve 4 disparos de arma de fogo e eu fui informado que ele teria sido alvejado na perna, mas não foi. Ele fraturou a perna ao pular o muro do presídio. Foi recapturado rapidamente, levado para o hospital de urgências e recambiado para o presídio. Parabéns para os agentes lá do presídio, os agentes carcerários que fizeram esse trabalho bem feito, sem ter que atirar para acertar nesse rapaz que voltou. Só não voltou intacto porque o muro é muito alto, o bicho é doido, foi pular lá de cima, né? Tinha mais ele quebrar a perna mesmo. Então, bom trabalho feito pelos agentes carcerários. O bom trabalho deles não parou por aí não, viu, gente? Uma mulher foi autuada tentando entrar no presídio com 3 celulares dentro da calcinha. Pode. Mas ela subestimou a inteligência dos agentes lá do presídio. Foi levada até o 5º DP e acabou sendo autuada em flagrante. Então, parabéns por esse bom trabalho realizado por eles lá no Centro de Inserção Social. E na pessoa do André, eu abraço a todos e eu tenho certeza que está acompanhando a nossa programação. Parabéns pra vocês. Continue fazendo esse bom trabalho. Deixa eu aproveitar aqui rapidinho também poder abraçar o Carlinhos da Feira. Também está acompanhando a nossa programação. Olha, gente, foi um plantão de polícia para deixar qualquer um de cabelo em pé. Né? Qualquer um de cabelo em pé. Lamentavelmente. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou ontem projeto de lei que permite a troca de aposentadoria para aposentados que continuam trabalhando e contribuindo com o INSS. O projeto, de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e modificado pelo senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, acrescenta um artigo à Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que diz que o segurado que tenha se aposentado pelo regime geral de previdência social, por tempo de contribuição especial e por idade, pode, a qualquer tempo, renunciar ao benefício da aposentadoria. A proposta também prevê que o aposentado não precisa devolver o benefício que já recebeu. Agora, os senadores terão 2 dias para apresentar emendas ao projeto. Se não houver nenhuma emenda, a proposta passará novamente pela Comissão de Assuntos Sociais na semana que vem e será encaminhada para a Câmara dos Deputados. Notícias da Manchester. Empresas que operam planos de saúde em todo o país serão obrigadas a oferecer um serviço de ouvidoria. A medida, anunciada ontem pelo ministro Alexandre Padilha da Saúde, será publicada hoje para entrar em vigor em até 6 meses ou em até 1 ano, a depender do tamanho da empresa. O objetivo é minimizar os conflitos entre operadoras e usuários. Segundo a regra, a ouvidoria deve responder às demandas dos beneficiários em até 7 dias úteis. O órgão também deve elaborar relatórios para a empresa e a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O anúncio foi feito durante audiência pública chamada pela Câmara dos Deputados para que Padilha falasse sobre falhas na fiscalização dos planos de saúde e da proposta de oferecer incentivos financeiros às operadoras. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. O dólar está só subindo em relação ao real. Hoje, um dólar comercial está valendo R$ 2,024. Já o dólar paralelo e o dólar turismo continuam a R$ 2,14. Notícias da Manchester. Olha, muitas vezes o crescimento econômico de uma região não representa benefício para a população, não. Nós temos aí um trabalho feito pela Secretaria de Economia do Governo, a área do planejamento, através do Instituto Mauro Borges, que aponta Caçu, lá no sudoeste goiano, como a melhor cidade em economia, educação, infraestrutura, saúde, segurança e trabalho. Goiânia está em 12º lugar. E Anápolis, com toda essa potência, com tudo que essa indústria produz para Anápolis, com todo o dinheiro que vai para a prefeitura de Anápolis. Sabe em que lugar estamos? 22º lugar. Caçu em 1º lugar. Goiânia, 12º, Anápolis, 22º lugar. Significa que a situação para o povo não é a mesma que tem para o cofre da prefeitura. A prefeitura está sólida economicamente, mas em compensação está faltando o essencial para a população: a saúde, a educação, a segurança, o trabalho e principalmente está faltando infraestrutura para o município de Anápolis. Notícias da Manchester. E agora nós vamos ao repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com a professora Virgínia a respeito daquele problema existente no Leblon, onde as crianças andam 5 quilômetros por dia, 2 para irem e 2 para voltarem com mochila nas costas, subindo e descendo morro, para poder estudar. Eles saem do Leblon e vão para uma churrascaria transformada em escola, lá à beira da BR-060, em frente à entrada para o Jockey Club, onde funcionava a churrascaria do Valmor. Nós temos falado aqui que é um absurdo esses meninos terem que ir a pé e que a prefeitura é obrigada a colocar ônibus à disposição delas. Vamos ver como é que anda essa situação lá pela Secretaria de Educação com o nosso repórter Geraldo Divino. Até Marçantino, é muito grande o número de pais que ligam lá do conjunto Leblon reclamando a falta do transporte escolar para aqueles alunos que têm ido do Leblon para a antiga churrascaria do Valmor. É um trecho bastante acentuoso e bastante longo. Nós já conversamos com a professora Virgínia Mello, secretária de Educação, a respeito disso há algum tempo. Ela disse que estava preparando todo a estrutura para poder fornecer o transporte escolar para aqueles alunos. Professora Virgínia, já transformar o sonho em realidade, bom dia. Bom dia, Geraldo. Nós, realmente essa é uma preocupação muito grande para nós. Nós preparamos a escola, não sei se você já foi lá, a escola está muito bem instalada, os alunos estão muito bem instalados, a escola é bastante confortável, acolhedora, né? E ficou a questão do transporte, mas nós já estamos finalizando os preparativos. Nós tivemos que organizar os ônibus, chamar mais motoristas, né? Esses motoristas têm que ser treinados para o trabalho. O departamento de transporte já fez a demarcação dos pontos, já fez a rota, já estabeleceu. Agora nós vamos reunir com as famílias para explicar para as mães onde serão os pontos, né, os horários que os ônibus vão correr, né, porque ali um ônibus não é suficiente. Então serão pelo menos 4 ônibus, cada um fazendo 2 rotas. Né. Nós já tínhamos ônibus para atender, mas eram poucos, nós só tínhamos 2 ônibus disponíveis. E como não era suficiente para todo mundo, e quando nós falamos em atender só parcialmente, houve um protesto muito grande, então nós optamos por esperar até ter todos os ônibus, e essa reunião com as famílias na escola deve acontecer ainda essa semana, e o transporte ou na sexta-feira, no máximo segunda-feira, mas provavelmente segunda-feira ele já vai estar acontecendo. Notícias da Manchester. É isso aí. Se você quiser participar, telefone para cá. 3943-9303. O nosso objetivo é somar a nossa voz ao lado da sua, para que os problemas possam ser resolvidos. Olha aí, para as criançadas lá do Leblon, a informação, a palavra da secretária, que segunda-feira, 4 ônibus estarão funcionando para levar as crianças do Leblon até a escola. E vamos continuar com o nosso trabalho. E por falar nisso, vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Fala, comunidade! Olá, Saldemar! Bom dia, tudo bem? Aqui é o Daniel, da vidraçaria JRBO, vendedor da vidraçaria. Eu gostaria de reivindicar, eu trabalho aqui na Avenida Mato Grosso, Jorge Vélez Paranha. Essa Avenida Mato Grosso é uma vergonha. Você vai passar com seu carro, você tem mais buraco e mais vazação de água do que asfalto. Nosso prefeito tem que se preocupar em asfaltar a Avenida Mato Grosso. Fala, comunidade! Bom dia, Ademar. Aqui é Adelson, morador do Jardim dos Ipês. Ademar, eu presto serviço na cidade, no geral aí, passivo aí, em todos os bairros. Estou vendo aqui, Ademar, uma falta de respeito para a população. Aqui na Avenida Patrícia, no Adriana Paz, a pista está puro buraco. Eu acho que a prefeitura deveria mandar pelo menos um trator para tampar aquele buraco, porque não tem condições de passar com o veículo. E aqui também no Residencial Jardim das Américas, na terceira etapa, na rua Coronel Carneiro, a Saneado fez aí um buraco para passar essa tubulação deles aí e deixaram aqui uma tratéria. Veio a chuva, formou um mega buraco aqui. E tem para feio, né? A solução é apelar pelo seu programa, porque a prefeitura realmente não está dando nenhum tipo de apoio à população e só lembra da gente quando é época de eleição. E eu ainda quero ver, Ademar, nesse Brasil, naquele Congresso ali, ou naquele Senado, um homem que vai ter o peito de criar um voto facultativo para o Brasil aí, porque é realmente vergonhoso. E para Nápoles também, eu quero ver se vai ter algum vereador, que ainda vai existir um vereador que vote uma lei que beneficie o cidadão. É tanto gasto com veículo em oficina, eu acho que esses mecânicos da cidade já devem estar tudo rico. Muito obrigado, Ademar. Fala, comunidade! Boa tarde, seu Leandro Santino. Sou eu mais uma vez aqui do Residencial Alphaville. Falei outra vez sobre aqui um buraco em frente à minha casa aqui na garagem. Não consigo guardar o carro na garagem, cara, esse buraco aqui. Ligo 156, desde o final de janeiro eles estão vindo aqui. Nunca vem aqui arrumar isso aqui. O carro sempre na rua. É rua Diana Batista, quadra 4, lote 35. Quadra 8, lote 35. Até hoje ninguém me aparece. Liguei outro dia, os caras me falaram alguma coisa. Tem um cenário, vê o que pode fazer aí. Essa rua aqui está abandonada. É buraco na rua aqui, não consigo entrar na garagem. É difícil aqui, vê o que consegue fazer aí. A residência é uma favela. Obrigado. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Eu sou moradora da rua Antônio de Páscoa, aqui da Vila São José. Sempre tem pessoas que ligam reclamando. E a gente espera a providência e até agora nada. Estamos tendo problema, Ademar, com o lixo, o entulho que o pessoal coloca aqui em frente. E o mato. Eu queria pedir para vocês tomar uma providência. A gente já ligou na prefeitura, já tentou tudo. Para roçar esse mato que está em frente nas casas, está muito grande e cheio de gente, usuários de drogas, pessoas assim que entram lá para o mato, a gente vem entrando, quando o menos espera, sai aquelas pessoas estranhas. Nossa, está perigoso a nossa rua. Eu queria que a gente não está pedindo muito, não, é apenas para roçar, porque se os donos não tomam providência, a prefeitura tinha que tomar essa providência. Outra coisa que a gente está tendo problema é caramujo, não sei se é por causa dos lixos, o entulho. Está tendo muito caramujo aqui, então eu acho que isso causa doença também. Então, eu queria unir as outras pessoas que ligam, que pedem uma providência, queria unir a elas e pedir para vocês. que tome essa providência para a gente pelo menos roçar o mato aqui da frente. Obrigada, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, senhora Adena Santino. Eu sou a moradora do Arco Verde e não temos médico aqui, tem mais de 2 meses que não temos médico. Tem médico para o setor sul, mas para o Arco Verde não tem médico. Então, a gente necessita do médico aqui, urgentemente mesmo, entendeu? A gente adoece, vai lá para o municipal, lá no municipal está um caos, sabe? Não tem como ser atendida lá, só se estiver morrendo mesmo, que é atendida lá. E outra, senhora Adimar, esse buraco que a Saneago fez aqui na minha porta, de falaram que com 3 dias estava selecionando o problema. Até hoje, nada. Os carros caem dentro do buraco. Então, eles falam barbaridade sobre esse buraco. Está muito difícil. Então, eu queria que o senhor desse uma solução aí para a gente, com a senhora, aquela mulher da Saneago lá. Aí, faz favor, senhora Adimar, por favor, dá uma mão aí para nós. Tchau e tenha um bom dia. Fala comunidade. Oi, eu tô ligando aqui do Goialândia para pedir a Marinei de volta, a enfermeira que ficava aqui medindo a pressão dos idosos nas nossas casas. Então as pessoas não dão conta de ir mais no posto. Então esses fofoqueiros que tá aí, é só fofoca deles, né? No posto. Eu, nós queremos a Marinei de volta aqui, fofoqueiro mentiroso. E sobre, eu quero falar também sobre o PET. O PET lá, as pessoas que tá dedando a coordenadora lá, é porque tá com inveja, tá querendo ficar lá no lugar dessa. Então, não vai em fofoca, tá? Aqui nesse lugar aqui só tem fofoca e gente mentiroso. E nós queremos a Marinei de volta para medir nossa suspensão aqui dos idosos, porque a outra não vai nas casas. Então, nós precisamos dela aqui. Vê com o prefeito aí para nós, com quem seja aí, traz ela de volta. Tchau. Bom dia, amiga. Bom dia, amigo. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a vocês que estão acompanhando a nossa programação. Eu acompanho lá por Goialândia, a nossa ouvinte trazendo informações de lá. Diz que tem muita vai, conversa para lá, conversa para cá. E que tiraram a Marinês, que prestava um grande serviço, colocaram uma outra, essa agora que não está dando conta do recado. Que a questão da crítica ao PEP é uma briga interna, porque alguém quer assumir o comando. O certo é que ela vem defendendo o que está acontecendo lá em Goialândia, dizendo que o que aparece por lá é fofoca. Mas de efetivo mesmo, ela pede o retorno da Marinês para o cargo de agente de saúde, do agente que trabalha no posto de saúde lá na região de Goialândia, para voltar à normalidade. Olha, o Daniel, ele fala dos buracos, principalmente feito pelo vazamento na Avenida Mato Grosso e toda a cidade, né? A cidade toda está tomada realmente por esse tipo de problema. Ontem, por exemplo, o Wagner, que mora lá no Tesouro, ele telefonou para mim para dizer: olha, Ademar, aqui de onde eu estou em casa, no Tesouro, até chegar à TCA, são 50 buracos de tamanho médio a grande pela rua. E a gente fica indignado, porque não passa equipe nenhuma por aqui, e eu passando numa avenida da cidade, eles estavam recapeando a rua que não precisa de tapa-buraco. Quer dizer, se está recapeando uma rua que não precisa de ser recapeada, então, nesse caso, está sobrando trabalhador, porque a cidade está tomada pelo buraco em todo lugar, e os senhores viram aqui o Adelso do Jardim dos Ipês falando também, né, lá da rua a Patrícia, do Adriana Parque, e também do Jardim América, já das Américas. A quantidade de buracos só vai crescendo. O residencial Alphaville, e o nosso amigo fala: pelo amor de Deus, não estou colocando carro dentro de casa porque o buraco é de um tamanho colossal e o carro não passa pelo buraco na porta da casa dele, na porta da garagem. Lá da rua Antônio de Páscoa, vem a nossa ouvinte lá da Vila São José falando sobre o mato existente, caramujo, a dificuldade que eles enfrentam. Vamos somar a nossa voz de vocês para fazer a solução do problema. E do Arco Verde, há 2 meses, não há médico. Então o cidadão vai ao médico lá e fala: olha, aqui só atende do setor sul, porque o médico que está aqui é para o setor sul, para as pessoas cadastradas do setor sul. Arco Verde tem que ir lá no hospital municipal. Chega no hospital municipal, é aquela correria. Senhores ouviram ontem o que a senhora falou, lá do bairro de Lourdes. Ela marcou com o ginecologista, foi lá, o médico não foi, lá no posto de saúde do bairro de Lourdes. Depois ela voltou no outro dia, tornou a ficar lá esperando, o médico não compareceu. Ela foi embora para casa no outro dia, ela voltou para marcar uma nova agenda, foi formada só daqui um mês. Mas como daqui um mês? Não, porque a senhora já foi agendada. Fui agendada, mas não fui atendida. Aí, confusão para cá, acabou não sendo atendida. E ela quer saber, mesmo agendado e o médico não comparecendo para fazer a consulta, ele recebe por essa consulta que ele não fez, que ele não foi trabalhar? São indagações desse tipo que merecem uma saúde melhor. Termina aqui o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Amanhã, uma nova edição. Até lá e um grande abraço. Manchester. Começa agora o programa Cidade de Todos. Destaques desta edição. Prefeitura de Anápolis abre inscrições para a segunda etapa do circuito anapolino de corrida de rua. Oitava Conferência Municipal de Saúde reúne centenas de pessoas. E na edição de hoje, vamos falar com anapolinos sobre a construção do novo viaduto no cruzamento das avenidas Brasil Norte e Fayad Hanna. Bom dia, aqui no estúdio, eu, Ana Gabriela Luiz e Lara Sartim. Hoje, quinta-feira, 4 de abril de 2013. Esporte. A Prefeitura de Anápolis abriu o período de inscrições para a segunda etapa do quarto circuito anapolino de corrida de rua. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 8 de abril. Essa segunda etapa será realizada no bairro Recanto do Sol, no dia 14 de abril. A ficha de inscrição pode ser preenchida na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que fica no Ginásio Internacional Newton de Faria, ou pelo site www.anapolis.go.gov.br. Saúde. A Prefeitura de Anápolis e o Conselho Municipal de Saúde encerram nesta quinta-feira a 8ª Conferência Municipal de Saúde. Atividades foram realizadas destacando propostas para as melhorias do setor no município. O prefeito Antônio Gomide destacou o papel da conferência. É importante ressaltar que o Sistema Único de Saúde, ele tem a participação popular, que é o controle social, que é essa conferência, escutar a população, ouvir as demandas da cidade. E pelo outro lado, você tem a promoção, proteção e recuperação em relação à saúde, que é a Lei 8.080, que garante o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, a conferência vem como um grande instrumento para podermos aliar controle social com planejamento naquilo que nós queremos executar, nas diretrizes que nós queremos fazer dentro do município na relação à saúde. Então, é extremamente importante a participação popular e a participação também dos gestores com relação a prestadores de serviços da saúde, como também de profissionais da área de saúde. Então, essa conferência vem dar uma conotação extremamente importante naquilo que nós vamos fazer nos próximos quatro anos dentro da administração em relação à nossa cidade, em relação às ações de saúde do nosso município. Da saúde, vamos para a área da infraestrutura. A partir desta semana, o trabalho de recapeamento de avenidas e ruas da cidade foi intensificado, garantindo um asfalto de maior qualidade e mais segurança aos motoristas, motociclistas e pedestres. Outra grande obra em execução na cidade é o novo viaduto, que está sendo construído no cruzamento das avenidas Brasil Norte e Fayad Hanna. Após a conclusão, o trecho, que é um dos mais movimentados, dará mais segurança no trânsito e ainda se tornará mais um belo cartão postal da cidade. O repórter Newton Rodrigues esteve na obra e conversou com anapolinos sobre mais este investimento no município. Qual a importância, Francisco, dessa obra que está sendo construída aqui para a cidade de Anápolis? Bom, essa obra aqui é de suma importância para a cidade, para o cidadão anapolino e para quem mora nessa região nossa aqui. Porque o fluxo, tanto de veículo como de pessoa, aumentou demais. Então, nós esperamos que essa obra seja rápida, e tem que ser rápida, para não parar esse setor da cidade. Ana Maria, a senhora considera que essa obra aqui vai ser muito importante para vocês que moram aqui perto? É muito importante porque o trânsito aqui é muito intenso. Tá? Então o viaduto aqui vai resolver bem a situação. É uma obra muito importante. E você também pode participar da Prefeitura de Anápolis. Através do Disque Prefeitura 156, você liga, dá sugestões e solicita serviços para a sua região. Prefeitura de Anápolis, cidade de todos. O programa Cidade de Todos termina aqui. Fique por dentro das notícias da Prefeitura de Anápolis no site www.anápolis.go.gov.br e também através das nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Um bom dia. Bom dia e até o próximo programa. Anápolis, meu encanto, meu mundo é aqui. Anápolis, meu recanto, meu lugar de ser feliz. O programa Cidade de Todos é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Anápolis.